Seja bem-vindo à capital, mas não se anima. Cuidado com a carniça. Em jogo fácil é urubu que tá em cima. Vai lá buscar em Iparana, que a paranga tá de prima. Reguezinho no reggae club e o rachixe tá um grude. Os maninhos só anda de cima. Hoje tem bruxa em toda esquina. E as quadradas tudo fede a parafina. Coisa fina, variedades de fortal, yeah. Se a lombra bater, tu passa mal. Vem cá surfar no litoral. Jogo bom, manda remessa boa daqui pra Natal. Pra doença do vacilo, eu tomei vacina. Hoje tá nevando em Portal, mudou o clima. Vê a calcinha da tua comadre virar piscina. Quando ela vê que meu Rolex não é daqueles que é da China. Eu tô com o pulso congelado, mal acostumado. Quem tem cabeça que crie seu gado. Autoridade, reveja suas palavras. Eu tô na minha cidade, degustando fumo com de verdade. A Babilônia é pra quem tem força e sagacidade. Se vê a lona, foge porque é trairagem. Andando aqui, nem tudo que eu vejo é miragem. Já vim na dois, hoje eu tô lotando minha garagem. Se a lombra bater, tu passa mal. Vem cá surfar no litoral. Jogo bom, manda remessa boa daqui pra Natal. Pra doença do vacilo, eu tomei vacina. Hoje tá nevando em Portal, mudou o clima. Vê a calcinha da tua comadre virar piscina. Quando ela vê que meu Rolex não é daqueles que é da China. Eu já tô inteirado na covardia desses caras. Deixa que a gente resolve que a justiça é falha. 5 balas no revólver, eu uso a navalha. Põe um coringa no sorriso do canalha, depois enxuga a toalha. Mal compreendido tipo Exu, eu sei que ele nunca me faz. Antes que alguém me fure, eu vou rindo pra batalha. Desde pequeno eu vim pro mundo, eu sei que foi pra dar trabalho. Antes que alguém me mude, eu continuo em Portal, yeah. Se a lombra bater, tu passa mal. Vem cá surfar no litoral. Jogo bom, manda remessa boa daqui pra Natal. Pra doença do vacilo, eu tomei vacina. Hoje tá nevando em Portal, mudou o clima. Vê a calcinha da tua comadre virar piscina. Quando ela vê que meu Rolex não é daqueles que é da China.